Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro. Porque contigo aprendi que a vida é melhor. A teu lado eu encontro ternura e amor. E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Que às vezes dormindo, querido, em meus sonhos te chamo. Pela imensa ternura e teu modo de ser, eu te amo. Esse amor é tão grande que o mundo parece pequeno. Que é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro. Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro. Porque também aprendi que a vida é melhor. A teu lado eu encontro ternura e amor. E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Porque nunca na vida encontrei um amor verdadeiro. Porque estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro. Vida é melhor, a teu lado eu encontro ternura e amor. E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero. Amor, amor. Amor, amor. Bom, pra gente fechar a noite de músicas nacionais, tá chegando agora o nosso Top 10. São 10 músicas internacionais a partir de agora. Você vai poder pedir lá no meu Instagram também, tá? Maurício Ferreira FM ou aqui direto no nosso WhatsApp. 81990953. Boa noite, até meia-noite, juntinhos aqui em Arapuã. Judite Santos, beijo, boa noite. Top 10. Momentos de amor. As músicas mais românticas de todos os tempos. While she lay sleeping, I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home, all alone. While she lays dreaming, I try to get undressed without the light. Then quietly she says, how was your night? And I come to her and say, it was alright. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find. Stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end while she lays crying. I fumble with a melody or two. Then I'm torn between the things that I should do. Then she says to wake her up when I am through. God, her love is true. She believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little songs. I was wrong, but she has failed. My song is right, I will find a way. While she lays, while she waits for me. Top 10 Momentos de Amor. Estão aí ligados com a gente já no finalzinho da noite. A Dora Silva, beijo. Isabel Cristina também, beijo no coração. Judith Santos, beijo grande. Araceli Aragão também tá ligada aí na Arapuã, uma ótima noite. Jerônimo Silva, um forte abraço. Verônica Santos, da cidade de Patos. Marcou a sua vida. Top 10 Momentos de Amor. Vamos mandar um beijo a Dani Neves, lá de Campina Grande. O Alessandro, também de Campina Grande. A Vanusa Pimentel, aqui de João Pessoa, bairro Mandacaru. A Maria Marise, também tá ligada aí na Arapuã. Jailza Souza, beijo, boa noite. Marisélia Silva também tá aí curtindo os Momentos de Amor. Cleide Fontes, boa noite. Boa noite a todos. Top 10 Momentos de Amor. in a chair near me, or in a place you like to be. I will tell you something new about life and the things I will do. As melhores de todos os tempos. Top 10. Momentos de amor. Top 10. Momentos de amor. As músicas mais românticas de todos os tempos. Feel 10. Momentos de amor. Música que marcou a sua vida. Top 10. Momentos de amor. De amor. Back to you. 10 Momentos de Amor. When lights go down, I see no reason. As melhores de todos os tempos. Top 10. Momentos de amor. Por aqui, os momentos de amor, saudades, Amanhã nós temos mais um encontro aqui na Arapuã. A música Arapuã FM. Volta já. Se você curte as músicas que marcaram época, então acorde cedinho no domingo e se liga no Flashback Arapuã, das 5 às 8 da manhã. Os sucessos que marcaram as décadas de 70, 80 e 90. A apresentação de Josemar Duarte é todo domingo, das 5 às 8 da manhã, aqui na Arapuã FM. Arapuã. Todos os domingos, às 5 da tarde, a sua Arapuã FM transmite direto do Santuário Mãe Rainha no Bessa, a missa dominical com Padre Nilson Nunes. Vamos louvar e agradecer a Deus o dom da vida. Domingo, às 5 da tarde, no Santuário Mãe Rainha. Agora, no Paraíba Verdade, você pode faturar o gás de cozinha. O gás! Mas não é qualquer gás não, viu? É o gás da Super Gás Brás, o único com botijão dourado. Isso mesmo, o Samuca Duarte e o Diego Lima vão sortear todos os dias um botijão pra você que é o melhor ouvinte do mundo. E para participar é simples, basta apenas ligar para o programa no fone 3249-2095 e pronto, você já está concorrendo. As melhores promoções só na melhor rádio de Jampa, Arapuã FM, o tempo todo com você. Oferecimento Super Gás Brás, o único com botijão dourado. Arley Souza traz o melhor para suas madrugadas, com muita música, prêmios, interatividade e muita alegria. De segunda a sexta, de 1 às 5 da manhã, aqui na sua Arapuã FM. O tempo todo com você. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda: Arapuã! Aumenta o volume! A música tá de volta na Arapuã! As suas madrugadas em boa companhia! Músicas, prêmios, a sua participação! Agora, na Arapuã FM! Teu cheiro ainda tá na minha camisa. Toda vez que cê vai, uma parte fica só pra me assombrar. Que por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila, torcendo pra gente não brincar. Mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo aí, porque água morna serve nem pra chá. Se cê não quiser nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra. Só pra me assombrar. Que por mais que eu queira, você não é minha ainda. Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila, torcendo pra gente não vingar. Mas é a mesma coisa do lado de cá. Se não levar a gente a sério, alguém vai levar. Decide logo aí, porque água morna serve nem pra chá. Se cê não quiser nada sério, eu espero, não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma. Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua. Não tem meio termo, eu não sou bagunça. Ou ama pra porra, ou porra nenhuma.

se encontra a vizinha do lado. Quarto é o dia daquela menina. Oi? Que mora na esquina da rua de baixo. Tá. Quinto eu começo já de manhã cedo. Uhum. Porque tem mais duas, não dá pra negar. Sim. Fim de semana tá tudo embolado. É tanto esquema, nem dá pra contar. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Mas você pode ser então. O quê? O quê? Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho. Você partiu meu coração. Eu? Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinto a pena. Não, não. Agora vai chorar então. O quê, safadão? O quê, safadão? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Uma velhinha das boas, Madrugada, Arapuã. Mesmo sabendo que você tá longe, eu queria você aqui, comigo. Você e eu aqui, depois que tudo acabou. E ainda sinto o meu coração disparar. Sei que o tempo passou, nossa vida mudou. E já não dava pra continuar. Mas saiba que eu não esqueço de você. Estou com alguém. Tudo sei que quer também o seu corpo no meu, sem hora pra acabar. Você me diz que não, mas sei que quer ir além. O que passou não vai voltar, mas se for pra recomeçar, prometo que eu vou te fazer feliz. Saiba que fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto.

gostoso. Ela tá me deixando louco. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. Muda pra minha vida e vem

se escuta o coração. É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão. Da outra chance, escuta o coração. Por favor, não me larga. Madrugada Arapuã. Júlio Rufi, que trai a véia. Mais ou menos assim. Quando a gente começou, o combinado era ser sincero com o outro. Então vou ser sincero, mas vai doer um pouco. Eu conheci alguém, mas não beijei. Tentou tirar minha roupa, eu não deixei. Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei. Então tô terminando, nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vão te trair. Então tô terminando, a nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair. Então tô terminando. Murilo Rufi, trai a velha. Beleza, melhor a gente terminar antes que eu faça bobagem, viu? Eu acho melhor, hein? Ei, eu conheci alguém, mas não beijei. Tento tirar minha roupa, eu não deixei. Até quis, mas não deixei. Você no meu lugar não aguentaria o que por você aguentei. Então tô terminando, a nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, que se eu ficar vou te trair. Então tô terminando, nossa história acaba aqui. Sentimento não controla, aconteceu, eu não previ. No limite do limite, falta um trisco pra eu cair. Não me pede pra ficar, e se eu ficar vou te trair. Então tô terminando. Tô terminando. Faz barulho, Goiânia! Arapuã. É o Pedro Paulo que me abre. Segura o foguete! E ela vem toda na frente. E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora, tirando meia hora da calada de redonda pro flash. Ela nem bota, sabe que é gostosa e que em qualquer ângulo fica maravilhosa. Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema, coração curto-circuito. Até faz eu repensar o meu lema de 100 pico 99, digo lá 99 da pose de vagabundo. Diz que não vai ser só um esquema, que com ela é tudo ou nada, e o pior que eu quero tudo. Que tá tirando meu sono, a razão grita que não, mas o meu coração tá surdo. Meu lema é zero apego, mas tô pedindo arrego. Basta só lembrar dos beijos com gostinho de quero mais. Ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro esse meu psicológico, e agora o back faz. Coração do maluqueiro, mudou nem tava ligeiro. Pra prova que tá zindado, nem sempre é sem sagaz. Problema não é dinheiro, é o coração otário. Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai. Pode tá cheio de piranha, de opção no bololô. Sai da minha mente, não importa onde eu tô. Se perguntam se tô on, eu digo que nada mudou. Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou. Rodou nas curvas da bandida, que diamante manipula um coração com mega estresse. Aturo nesse mestre. Faz travessuras que são tipo gama suja, que se a mente não surta, o coração que enlouquece. Rodei nas curvas da bandida, que já manja e manipula o coração como é que espete. Faz travessuras que parecem cama sutra, que se a mente não surta, o coração que enlouquece. E ela vem toda na frente. E ela vem toda na frente. E ela vem toda na frente, pulseira da Pandora, tirando meia hora da cara das invejosas. Pros flash ela nem posa, sabe que é gostosa, que

produção aí que a gente bebe.